Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque, líder no Alentejo Central, é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu. Boa tarde, bem-vindos ao Destaque Líder no Alentejo Central. Hoje trazemos um projeto totalmente inovador, que se encontra na sua fase inicial. Temos connosco a Anabela Jorge, da Idvelit, Cosmética Natural Limitada. Boa tarde, Anabela, obrigada por estar aqui, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Nós agradecemos o convite para estarmos presentes. Obrigada, Irene, por estar aqui connosco. Para percebermos um bocadinho como é que surge esta ideia da Idvelit, como é que chegamos aqui, fala-nos um pouco do seu percurso profissional, dos seus interesses prévios ao surgimento desta ideia, desta empresa que está na sua fase ainda, nos seus primeiros passos, não é? Pronto, a Idvelit surge... Aliás, não surge logo a Idvelit, surge primeiro a cosmética. Eu trabalhei durante muitos anos na área da inspeção de gás e com a crise, a famosa crise, dos anos por volta de 2011, 2012, foi uma das pessoas que ficou no desemprego na altura. E iniciei nessa altura uma série de formações profissionais na área da cosmetologia, de tratamentos de corpo, de rosto, de massagem, e surge aí um bocado esse bichinho, digamos, da cosmética. Entretanto, portanto, ficou um bocado adormecido, comecei a trabalhar de novo, e passados uns anos achei que seria bom voltar novamente, era uma coisa que me interessava bastante, comecei a fazer formações nessa área, até que o ano passado, há cerca de 15 meses, surgiu esta possibilidade de, então, avançar com a Idvelit. Com a ideia da Idvelit. Com a ideia, exatamente. Mas quer dizer que, então, antes dessa primeira situação de desemprego que referiu, não tinha ainda feito nenhuma formação nesta área de cosmética, mas já tinha esse gosto, é isso? Sim, não tinha qualquer formação, portanto, ela começou há cerca de 8 anos, 7, 8 anos. Começou por aí, por volta dessa altura. Porque trabalhava numa área completamente diferente. Não havia qualquer relação. E já agora, este nome de Idvelit, o que é que significa? Como é que surge? Quando surge a ideia de fazer a empresa, uma das preocupações era efetivamente o nome. Gostaríamos que fosse um nome sonante e que se adaptasse tanto ao público masculino como ao feminino, se eventualmente enverdássemos qualquer uma dessas vertentes, ou pelas duas. A Idvelit surge de uma tradução de latim que nós fizemos no Google, em que pusemos uma frase que seria bem parecer, portanto, dá-nos efetivamente esta tradução. Depois gostámos da sonoridade, e ficou Idvelit, por isso. É giro. Por isso. Isso é um pouco diferente. A Anabela encontrava-se numa situação de desemprego também agora quando decidiram iniciar. Sim. Novamente. Quando estava a ficar, ou para ver que iria ficar numa situação de desemprego, pensei em avançar com o projeto. Achei que era a altura, estava com a idade em que eu faria, ou provavelmente já não voltaria a fazê-lo. Contactei, na altura procurei espaços, e começa por aí exatamente, procurei espaços em Montemor-o-Novo, é onde habito, porque essa seria a primeira valia a termos para podermos avançar com o projeto. Surgiu por pesquisa também na internet, sem que alguém me tivesse informado, surgiu-nos o CAM, do Centro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Lá em Montemor. Sim, da Câmara Municipal com a Adral. Fui falar com a pessoa responsável, havia um espaço livre, apresentámos o projeto, candidatámos-nos ao espaço e conseguimos. Esse foi efetivamente o primeiro passo e foi aquele que nos fez avançar. Porque começou a avançar ainda antes de estar numa situação mais complicada. Fiquei desempregada, surge o desemprego conforme já se previa. E pronto, e foi dar continuidade ao projeto aí com mais força, claro. Mas ainda não tinha nunca testado produzir alguma coisa, fazer, nem que fosse de uma forma mais caseira. Sim, sim, fazíamos, já. Fazia sabonetes, que é que pronto, normalmente as pessoas fazem, já tinha experimentado fazer shampoos, espumas de banho. Já tinha feito alguns testes. Como já tinha feito exatamente essas formações, fui experimentando e fazendo e pronto, e é muito interessante. Estas formações que foi fazendo, considera que lhe deram a capacidade técnica suficiente para avançar com o projeto? Que tipo de formação é que estamos a falar? É assim, as formações deram-me os conhecimentos necessários. É claro que eu não consigo fazer sozinha, eu tenho que ter um assessor de segurança, a lei obriga. Claro, claro. Portanto, há requisitos técnicos que têm que ser cumpridos. Temos um assessor de segurança que é um químico inglês com muitos anos de experiência nesta matéria da cosmética natural. Em Portugal não há ainda, é uma área relativamente nova. Nós já fizemos as formações, eu já fiz as formações aqui em Portugal, com uma empresa que também já está há alguns anos no mercado. E que atua nesta área. Atua nesta área, como consultoria, como dando formação, produzindo também para outras empresas. E foi por aí, portanto, digamos que temos as formações e depois temos aqui o apoio também. Porque os produtos têm que ser testados, não é? Essa questão da segurança, depois sim, sim, temos que ter um assessor de segurança que nos garanta, que garanta a nós e ao Infarmed que os produtos podem ser utilizados. Temos que fazer alguns testes de resistência algum tipo de produtos que vão ser utilizados. Portanto, há regras muito rígidas nesta matéria. E durante a formação também teve possibilidade de se perceber toda essa parte mais, não tem tanto a ver com a produção técnica em si, mas mais a parte legislativa, todas as regras, todas as leis, todas as coisas têm que ser cumpridas. Foi-nos dado, foi-me dado um dossiê com essa informação. Que acaba por também ser importante, não é? Sim, e é complexa. É a parte, digamos, mais complexa desta matéria toda, é essa parte, porque efetivamente para estarmos no mercado e estarmos tranquilos e... Tem um peso relevante quando se vai iniciar um negócio, não é? Sem dúvida, claro. Depois fizeram alguma pesquisa de mercado na área da cosmética natural e decidem iniciar a marca com produtos dedicados a homens, ou seja, uma linha masculina. Isto parece um bocadinho contraintuitivo. O que é que vos leva a fazer esta aposta? Acreditam que há potencial neste mercado? Sim, acreditamos. Nós vimos muitos estudos de mercado. Não temos capacidade financeira para mandarmos fazer o nosso. Portanto, mas vimos alguns que já tinham sido efetuados e há efetivamente aqui uma brecha, digamos, em termos de mercado. Os homens cada vez se preocupam mais com a imagem, cada vez se preocupam mais com o ambiente, cada vez querem mais também ter produtos naturais e efetivamente o mercado não oferece muita coisa, não, em Portugal praticamente nada. Para mulheres e se calhar sim. Crianças, bebês? Sim, tipo sobretudo para o mercado feminino. O mercado das crianças é um mercado já um pouco diferente. Com regras também um pouco diferentes. Mas mais para a senhora, efetivamente sou um grande consumidor, digamos, ou tem sido até aqui o grande consumidor de cosmética. Essa tendência está-se a reverter e não quisemos ser mais um no mercado, tentámos um bocado entrar pela diferença, mas não está fora de questão. Depois virem a explorar associar qualquer. Foi uma estratégia, digamos, para iniciar. Ao longo do percurso deste percurso de implementação da ideia, tiveram esse apoio inicial da Câmara de Montemor, não é? Sim, e da Adral. E tiveram mais algum tipo de apoios? Como é que decorreu este processo? Foi sendo relativamente fácil conseguirem avançar? Nós tivemos, o CAM tem algumas pessoas que, portanto, são profissionais nas mais variadas vertentes e que, a quem eles chamam mentores, são pessoas que dão apoio aos futuros incubados. Portanto, eu tive, nessa altura, foi-me sugerido falar com o Jorge Camelo, que é o nosso contabilista e que foi a pessoa que nos levou, então, ao projeto SI2E, portanto, ao financiamento, que nos indicou que estava um financiamento, portanto, estava aberto e foi ele que preparou todo o processo e onde, felizmente, fomos contemplados com o financiamento. Okay. E em que fase é que se encontram agora? A empresa está constituída? Quando é que prevê iniciar a produção propriamente dita? A empresa está constituída, porque era um requisito para podermos avançar noutras áreas, era a constituição da empresa. A produção, nós neste momento, portanto, o financiamento foi aprovado, estamos a adquirir equipamentos, portanto, a preparar a matéria-prima, a compra de matéria-prima, de embalagens, a gráfica, portanto, toda essa parte que temos que ter preparada antes de iniciar a produção. Contamos já muito brevemente estar a produzir, muito brevemente, no máximo, se calhar, um mês, dois, o máximo. É muito brevemente. Contamos. É muito brevemente, sim. Mas tiveram que fazer alguns testes prévios do produto? Tivemos que fazer. Ou nós seja, vão fazendo isso a par e passo enquanto vão evoluindo nos portanto, outros aspectos. Nós fomos formulando. Portanto, com esses apoios... Com esse consultor. Portanto, fomos formulando os produtos, fomos percebendo se eles funcionavam ou não funcionavam, portanto, nós já estamos com este projeto há 15 meses. Portanto, essa foi fase também sendo... foi... Quer dizer, foi avançando o outro lado mais formal, mas essa da produção propriamente dita exato, também. Exato, porque não é possível, portanto, chegarmos aqui sem termos toda essa parte. Portanto, formulámos os produtos, fizemos os testes necessários e agora... Esperamos produzir bem. Vão apostar maioritariamente na comercialização online ou também através de lojas físicas, mesmo que não em nome próprio? Já tem essa rede de comercialização identificada? Nós temos duas pessoas que já estão a trabalhar nesse âmbito, portanto já estão a fazer pesquisa. Queremos ter as duas opções. Portanto, a loja online está a ser criada também, juntamente com o site. Mas queremos também estar presentes em alguns locais fisicamente distribuírem pelo país sítios. A distribuir, sim, uhum. Sim. Portanto, estamos a trabalhar nas duas frentes. Sim. Quais é que antecipam que sejam os maiores desafios para o futuro e quais os próximos passos da Idvelit? Quer dizer, para além de começar a produção. Claro, esse é mesmo o primeiro. Eu penso que o desafio será sempre manter-nos atualizados. A área da cosmética é uma área que está em constante evolução, como todo mundo, agora gira muito rápido, é tudo muito rápido. E não podemos, portanto, ficar agarrados só aos produtos com que estamos a iniciar. Portanto, temos que ir percebendo o que é que o mercado pede e tentar acompanhar essa vontade, o que é que os clientes, mas só depois de estarmos no mercado é que vamos ter essa noção. Penso que o desafio maior será esse, será conseguir estar em dia, portanto, estar a par com o desejo dos clientes, ir evoluindo nesse sentido. E conseguem antever como é que conseguirão ter um feedback da reação dos consumidores? Têm alguma coisa pensada nesse sentido? Temos esses dois comerciais, que vão ser com certeza uma valente ajuda nesse âmbito, não é? Porque eles mais do que ninguém vão poder auscultar. Nós também queremos ir ao mercado, não queremos estar só ali a Montemor fixo e à espera que as coisas aconteçam. Portanto, também queremos acompanhar os clientes, queremos perceber no local o que é que... Qual é a receptividade, o que é que as pessoas acham que pode melhorar, o que é que não pode melhorar. E a loja online vai, então, provavelmente, também dar-nos esse feedback. As pessoas hoje em dia são muito participativas, não é? Esperamos também por aí conseguir. Sendo tudo um processo ainda muito recente, consegue, de forma sucinta, deixar um conselho para aqueles que pretendem agora iniciar um negócio próprio? Eu penso que o principal é a perseverança, portanto, isto há dias em que nós nos sentimos derrotados e com vontade de desistir, mas temos que continuar em frente, as coisas nem sempre são fáceis quando se começam, há áreas provavelmente mais complexas do que outras, acredito que sim, mas eu acho que sobretudo é não perder a vontade de continuar, eu penso que isso é o fundamental. E o gosto no que se faz também ajuda um bocadinho. Sem dúvida alguma. Obrigada, Anabela, pela sua companhia e por partilhar a vossa experiência. Muito sucesso para a Idvelit. Muito obrigada e uma vez mais obrigada por nos terem convidado. Obrigada. Obrigada também a quem nos ouve e acompanha cada mês as histórias das empresas que aqui trazemos. Boa tarde. Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central.